Posição ideal para descida, trip 5515. Está 60 milhas nordeste de Salvador, acena identificação, contato radar. Europa 0 8 3 Firefox. Europa 0 8 3, good evening. Good taxi line Alpha. And report to. Report before taxi Juliet. Oh, Europa 0 8 3. Roger, clear. Taxi line Alpha, call back before Juliet. Oceanet 6313, at the gate number 1, request push back in second engine. So, Oceanet 6313, cleared for push and start, report for taxing. We will report for taxi, Oceanet 6313. 95. TAM 3305, complete curva à esquerda, sequenciamento proa 025, limite QDMIC 0905. Esquerda 025, limite QDMIC 090 de Salvador, confirma. 090 de Simbra. Azul 4235 para 2010, aguarde proa para interceptar o localizador. 235. TAM 3305, sequenciamento, reduza para 190 mais. Reduzindo 190, TAM 3305. Controle, é 2928. Qual é possível possibilidade de voarmos direto com a pista? 2228, ciente. Aguarde livrar estar para prosseguir. Mantenha inicialmente a saída árvore elétrica. Árvore elétrica, 2228. Mantenha o stand 10, Europa 083. Roger, we continue via Juliet. And approaching 7, follow me to stand number 10. Okay, inform traffic inside to Europa 083. We have Avianca traffic inside. TAM 3305, desça aí, mantenha 3.000 pés, 1.014 hoje. 3.014, está passando o limite da 3305. Novo limite, QDMIC 110 de Simbra, curva à direita para 50, 050. Direita 050, limite 110 de Simbra, TAM 3305. No 70 desse mantém nível de voo 50 na chegada da Mari, 050. Tente, Targon 170. Azul 4235, controle. Prossiga, controle. Torne velocidade. 160. Ciente, mantenha a velocidade 160 para sequenciamento. 235. Rio 5972, velocidade 220 nós. Clear taxi via India on loading point runway 10, contact tower 119, decimal 35, and have a nice flight, sir. Okay, taxi via India at loading point 1895, Ocean 6313, what I do? Passou o localizador, limite ao 110. Taxi 3305. Confirmar o tipo de equipamento que está com o número 1 para o TAN 3305? A Embraer 190. Embraer. TAN 3305, curva à direita para o 080. Direita 080, TAN 3305. Próxima prova 3305 para interceptar, mantenha 2000. Não, vai manter 2000, TAN 3305. E o 5972 para 3.000 pés, 1014. 3.000 pés, 1014, e o espaço aqui. Holding point, runway 10, ready for takeoff. Roger, 6313, clear to land up and take off, 120 degrees, 8 knots. Ready for takeoff, Ocean, 6313. Oito, oito, oito, na chegada. Bom, desça aí, mantém o nível de voo 050. Interceptar o 4235? 4235, esquerda, proa 120 para interceptar. 4235. 6224, desça e mantenha nível de voo 060 na chegada Mari. 6224. Era o nível. Via, Alpezulu, Alpezulu 2-0, Aerovia. A decolagem é da 1-0, primeira curva à esquerda, subida é a Momo, a transição Flock, o controle 1-9-35 e o transponder é o 5541. Azul 4235, visual. Negativo. Completa final, pista 10, torre 11895. 1895, boa. Afirmativo, trip 5393, está autorizado. João Pessoa, o nível é 190. Via Golf 677 até o destino. A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.35, acione 5537. Sobre vetor, mantém a proa 2 10, esquerda para o 2, 10, em descida para 2.000 pés, 5972. Go 1246, reduce speed to 200 knots. Still back 200 knots, go 1246. On the departure, good evening, Oceanair 6313, crossing now 2000 feet. Good evening, Oceanair 6313, climbing maintain flight level 360, bell departed. I maintain flight level 360, Ocean 6313, request direct to Leda if possible. Leda approved. Okay, flying direct to Leda, Ocean 6313. Passaredo 2228, vem Conquista. Direto Conquista, 2228, gráfico. San 3305, Torre Salvador 1895. Torre 7-18-95, San 3305. Rio 5972, pro para interceptar o localizador, esquerda 120, livre LF. Esquerda pro 120 pro localizador, Rio 5972. Qual vai a autorização de pouso 3305? 3305, pro sair da aproximação, vai a não tem nível de voo 070. Passaredo 2228, chame Recife em 1260. Recife no 260, grato, boa noite, 2228. Go 1246, descend maintain 3000 feet, Canadian 014. Back to 3000, alternate 1014, go 1246. 1246, reduce speed to 170 knots. 170 knots, the speed, go 1246. Trip 5515 para 4000 em descida. Velocidade que mantém no momento, confirme. 4000 a 2409, 5515. Gente, mantém a velocidade. Mantém 240. Gol no 888, redução para 200 nós. Gol no 170, redução para 200 nós. 7 direita, 219. Reporte ao término de desvio para a vetoração à esquerda. Go 1246, descend, maintain 2000 feet. Clear ILS approach, calm status, localizer course. Follow Boeing 767, Rio Airlines, 5 miles to in front of you. Approach, descend to 2000, call you establish ILS approach, runway 10 Salvador, go 1246. Né, 6313, controle. 6313, go ahead. 6313, climb and maintain flight level 300, fly heading please, and wait change to frequency. Ok, flying direct to bridge, climb and maintain 300, Ocean 6313. Tap, 1170. Go 1170 na proa de TAP. Frente 1170. O 1170, início de vetoração proa 010, limite QD Mike 090 DC, bem descida para 3.000 pés, 1014. Na cima, 1014, 3.000, pro 090, QD Mike 090, 1170. Até 2.000, gol no 1170, 1014. 2014. Polish file ILS runway 10, go 246. Clear ILS, go 1246, tower 118, 95. The proposal is in the small 95 today. Dirigindo 040, 4.000, 35, 50. 2.000, livre LS 55 no 5. Mantém velocidade na porta localizador. Copiou? Copiou 2.000, autorizado ILS, o sino, segura a cena. Parte de 060, 6224, até 3.000 pés, 6224, está livre com 1014 no 014, velocidade 180 nós. Vetor sequenciamento, curve à esquerda na proa 020. 6224. Seu limite é o QD Mike 90 de Simbra. The approach, standby for landing clearance. Standby landing clearance, go 1246. Já, tá livre o táxi até lá. Alfa Juliette, por 612, até 3305. Tô para início de vetor, 6224. Já vai provar na quinta segunda. 090, passando no 1170. Direita pro 90 para interceptar o 1170, livre LS. Livre LS 090, pro 1170. Comando à esquerda pro 020, né? 620. Gente. Cinco completa final, pista 10-1895. Familiar localizador com a 10, o TP 5-5-11. Torre voador, é o 5-5-1-5, estabilizado o localizador. Seis, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua aguardando a autorização, 5-5-1-5. Rio 5972, seu solo aos 53, livre à direita, mantém a posição na metade da taxiway, ok, libera a pista e aguarde a passagem do tráfego da TAM. Chamou 209 o solo. Afirmativo, agora passagem na metade da TAM, chamando o solo 129, Rio 5972. Gente, mas livre a pista, ok, adiante até após o ponto de espera. Ok, estamos ligando a pista agora. 346, cheque o trem de pouso, 120 graus, 89. Left one, go 246. Autorizado, o posicionamento no pad 3 e chame táxi. O localizador direita pro 080, livre LS. Direita 080, livre o LS, contrário estabilizado, 02. Gol no 888, controle. Direita pro 250, desça e mantenha 4.000 pés no 888. Limite QD Mike 110. Na escuta do solo. Papatango, Lima, Juliette, Quebec. Desça e mantenha nível de voo 060 na chegada à Mare. Para o pátio 3, a posição é a 10, o do pátio 3. Aqui o táxi de via Juliette para o pátio 3, para a posição 10, 5973. One, two, five, one. Boa noite. 970, aproximando 70. 970, redução de velocidade para 200 nós, desça e mantenha 5.000 pés. Veio 14. 14.000, 1970, vetor sequenciamento, esquerda pro 020. Limite que é demais que 080 de Simbra. Aprove, limite 80 de Simbra, gol. Oceaner 6224, 2.000 pés em descida, livre LS. Eu já tenho livre LS 624. Gol no 888, 2.000 pés em descida, redução 70 nós. 888, esquerda proa 180. 11 do 5595. Livre pouso, Ventura 20 graus, 10 mais 5595. Pouso do pouso 5595. Muito obrigado. Boa noite, gol 1170 estabilizado, F2. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso, 1170. Guardando autorização, 1170. Descendimento tem, flat level 050, bom survival, 1014. Bono 888 para interceptar o lote, esquerda proa 110, livre LS, 2.000 pés em descida. Bono 970 vai seguir tráfego da companhia, 12 horas, 8 milhas, rumo oposto, cruzando 40 em descida. Desse mantenha 2.000 pés. Ajusta o altímetro 1014, reduza para 170 nós, 970. Confirmando 970, desculpa. Capa, desse mantenha 2.000 pés, vai seguir tráfego da companhia, posição 1 hora, 5 milhas, na final do ILS, cruzando 40 em descida. Reduza a velocidade para 170 nós, vai ultrapassar o lote. Tá bom, então o tráfego estamos avistando, e desce para 2.000, botando pronto. Beleza, o localizador 6224. 6224, completa final 1895. 1895, até daqui a pouco. Boa noite, Sunem 6224, estabilizado o localizador. Vocês continuam a aproximação, vai atender o seu repouso. Sim. 170, vento 120 da 8, lá no repouso no 0. Ele pousa com 170. Continue o táxi via Alfa e chameamento da Juliette. Gol 1970 para interceptar o localizador, direita 130, livre LS. Livre LS, campeão 30970. 353, 917, eu teria que aguardar da mesma forma, porque ia decolar aí no meio da sequência. É preferível que o senhor prossiga até o ponto zero, pois só temos mais duas, dá 1-0, pois só temos mais duas aeronaves para pousar. Tá legal, já que duas pistas grandes, mas não serve para nós. Que azul, onde é a posição? Clear to enter Napron 1-2-gate-04, go 1-2-46. Good, vocês, gate-04, go 1-2-46, go. O trip 5515, ali no táxi, via, para o pátio 3, via Juliette, a posição é a 03, do terceiro pátio. Autorizado, Juliette, pátio 1-3, posição 03, o 5515. Alô, boa noite, voo 1170. Voo 1170, boa noite. Lá livre o táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 02. É Juliette, 02 é o gate, 1170. Cadê o som? Livre pouso, 6224, vento 120 graus, 10 mais. Beleza, pouso, pista 90, 6224. 970 estabilizou? 970 ainda não, estamos estabilizando o localizador. Nós já estamos visual já. No 970 chame a torre no 895. Até logo. Torre Salvador, o 970 da Gol. 970 continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ok. Salvador Gol no 888, passando Simbra com trem embaixado e travado. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 888. Solo 02, direito, 209 solo. 209 solo, boa. Salve Salvador, boa noite, Xenai 62, 24 livrando na Eco. Xenai 62, 24, boa noite, livre táxi, via Alfa, chame S da Juliette. Alfa, chamar S da Juliette, 62, 24. 88. Xenai 6224, o gate é o 01, ingresso pela Juliette. Gate 01, ingresso pela Juliette, 62. Portarei já está com o trem chegado. Gente, 888, solo 04, viva direita, chama 121 no 9 solo. 154, level 5, viva. Descendimento em 2000 feet, via bomb survival, 1014, come establish localizer, Portugal 019. Descending 2000 feet, on can 8104, continue bomb survival, call establish localizer, runway 10, Portugal 019. Ele pôs o 1723, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Bonf 1014. Totalização Duna, Lima Juliette Quebec. Completa final, Lima Juliette Quebec estabilizou. Estabilizou agora. Avisou no setor, Lima Juliette Quebec. Afirma-se, tem a pista ali. Completa final, turno 1895. 1-1-8-9-5, muito boa noite, Lima Juliette Quebec. Três mantém estar, 1014 ajuste, autorizado 2000 pés, via chegada, acuse localizador 1014. Fala, muito boa, com 1970, Librão, você escuta? Bom, 1970, boa noite, tá livre o táxi, Alfa e Juliette Gate 9. Alfa e Juliette Gate 9, vou 1970. Oi, Salvador, muito boa noite. É o Capatango Lima Juliette Quebec, passando externo. Sente Quebec, continua a aproximação, vai atualização aí, Pedro. Boa data, atualização de povo Lima Juliette Quebec. Sente, mantém a posição. Decolou 07, controle 1-9-0-3-5. 0-3-5, boa. Lima Juliette Quebec, cheque também de pouso, 1-2-0 graus, 1-0 mais. 7-2-0, rebaixado, checado, o Lima Juliette Quebec. 4-2-9-8, submantém nível de voo 300, 300 vigilante. 300 vigilante. Autorizado, Lema, 0-0. Epsilon 019, establishing localizer runway 10. 019, Kautawa 1895. Checking tower 118.50, Epsilon 019, over by second. Roger, continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, Epsilon 019. O Lima Juliette Quebec, solo aos 10, viva à direita, 129 solo. Trip 5393, livre de colagem, 120 graus, 8 mais. Papatango Lima, Juliette Quebec, o senhor vai para qual lugar? senhor apenas vai desembarcar e decolar ainda hoje, é isso? Ok, provavelmente o senhor irá desembarcar no pátio 3 e tão logo será redirecionado para o pátio 4. Porém, mantenha a posição antes da Juliette, que eu vou ver a possibilidade do senhor permanecer no pátio 3 até a nova decolagem. 5393, decola em 1-2, controle 1-9, decimal 35. 0935, com serviço. Nas proximidades aí do gate 8, fique atento ao follow-me, o mesmo irá ligar até o gate 9. Tá certo, já estamos na retaguarda do mesmo, grato. Grip 5393, climbing, maintain flight level 190, Puka departure. 52 flight level 190, Puka departure 5393. Juliette, quer ver que eu falo? Infelizmente, eu chequei aqui com a infraero, a mesma não permite permanecer no pátio 3 por tantas horas. O senhor deseja desembarcar no pátio 3 e após terá que prosseguir até o pátio 4? Ou o senhor deseja prosseguir direto já para o pátio 4 e desembarcar lá? Então prossiga até o pátio 3, fique atento ao fiscal do pátio, ao sinalizador, o que o senhor encontrar primeiro e siga as instruções do mesmo. Salvador, boa noite, TAM 3305, formação Bravo, Recife nível 330. Recife, para TAM 3305, está autorizado Recife, o 330 é o nível, via Peruísc 58. A decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, a subida é Puka, transição Caju, controle 1-9-35 e o transponder 5544, o TAM 3305. TAM 3305, autorizado Recife, nível 330, via Peruísc 58. Decola da 1-0, curva à esquerda, Puka, Caju, 119-35, controle 5544, transponder. Correto, TAM 3305, chama para o push e acionamento. Chama lá para o push e acionamento, 3305. Pronto, nós temos a 0019 Heavy Runway 10 Rocketina. Boa noite, a Portugal 019, continue taxi via Alpha and Juliet to stand 11 and approaching gate number 7. Observe the follow me car and it will guide you until stand 11. Portugal 019, continue via Alpha, Juliet, stand 11, Abim gate 7, and we'll wait for follow me car for guidance to the stand. Follow, Golf, Golf, Golf. Golf, Golf, Golf, prossiga. Autorização para acionamento do motor 1 na posição 5, marcha lenta para cheque virador. Ok, cheque com o pessoal da infraero, já está ciente, o pessoal de sola? Negativo, esse é o primeiro contato. Ok, aguarde a autorização, o Triple Golf. Salvador, Oceania 6224, Tente da Alfa para Tente, Unisa 230. Tente, Oceania 6224, aguarde, cópia. Tente, aguardando. Solo Salvador, azul 4235 para Guarulhos, nível de voo 340, pronto, cópia. O Rio 9810 chamou para cópia, confirme. Azul 4235 para cópia. Eu azul 4235. Aguarde um instante, a cópia, seu plano ainda não chegou no sistema. O destino é Guarulhos? Afirmativo. Ok, a subida é da Euleda Bridge. Assim que o plano chegar, eu chamo o senhor para cópia. Porém, eu tenho aqui o azul 5001 também para Guarulhos. O senhor pode confirmar se existem duas aeronaves ou seria esse o 5001? Pois não, senhor, é o 5001, eu desculpe, errei o número aqui. Tranquilo, é o céu número 2 para cópia, aguarde a autorização. O Triple Golf, no gate 5, tá na escuta? Tô no 888, prossiga. No 888, ainda não temos o plano no sistema, assim que chegar eu chamo o seu bagulho. O Golf, na escuta do solo. Pode ser, Alfa, pega. Ok, eu chequei com o fiscal do pátio, aí ele observou que a aeronave está ainda acoplada no gate. Então o acionamento do motor não é possível, mesmo em marcha lenta. O senhor tem que informar aí ao mecânico para eles desacoplarem a aeronave, o gate da aeronave, e assim será autorizado, ok? O fiscal de pátio já está desacoplando. Ok, então após estar livre o teste em marcha lenta e após para o terno. Prossiga 6224. Ok, tá autorizado Aracaju, nível 190, decolagem da pista no zero, a subida é a Puca, após Puca e Jamo, após Jamo direto Aracaju, a primeira curva será a esquerda após a decolagem, o controle 119.35 e o transponder é o 5553. Aracaju autorizado, nível 190, via rota do plano, quer dizer, decolando pista no zero, com a primeira curva à esquerda, na Puca, Jamo, Aracaju. 1935, controle 5553, o transponder, o 624. Correto, chamada 6224, chama para o push acionamento. Chamada 6224. O azul 5001, cópia. 5001, pronto, cópia. Azul 5001, autorizado Guarulhos 340 ao nível, via Tezulu 16 até Belo Horizonte, após Bravo até o Zulu Trive e após Trive Portos de Caldas. Decolagem é da 10, primeira curva à direita, a subida da El, após Leda e após Bridge, controle 119.35 e o transponder 5551. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 e a Upper Zulu 16, após Bravo até o Zulu, após Trive, após Foz de Caldas. Pista em uso 10, primeira curva direita para Dael, Lido e Bridge. Controle 1935 e transponder 5551. Azul 5001. Azul 5001, tá correto, cotejamento, chama para o push de acionamento. Chamará para o push de acionamento, 5001. Juliette Fedec, prossiga, boa noite. Está livre o acionamento, reporte para iniciar o táxi, o Lima Juliette Quebec. Está autorizado Guarulhos para o Rio 9890 via, ou melhor, nível 340, prossegue na UP Zulu, 16, até Bravo Hotel Zulu, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, decolagem é da 10, curvando à direita no perfil da subida da El, após Leda e após Bridge, para interceptar UP Zulu no 6. O controle 119 decimal 35, transponder 5557. 35393. Controle 5935, transponder 5557. Correto, Rio 9810, chama para o push de acionamento. Eu vou 1888, sola. Alô? 273, sola 24, direito, 219, sola. 219. Salve, Salvador, gol 1723, livrou. Ok, gol no 723. Livre o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Pra em, o seu desembarque será efetuado no pátio 3, pátio de aviação geral. E reporte antes da Juliette para ingressar no pátio 3. Reportará antes da Juliette, gol 1723. Lima, Juliette, Quebec, prossiga o táxi pelo pátio 3, reporte para ingressar no principal. No 723, observe a citation na sua esquerda. Assim que o tráfego liberar a entrada do pátio 3, o senhor prossegue para a posição meia dúzia do pátio 3, o gol no 723. Após a passagem citation, sai do pátio 3, posição meia dúzia, gol no 723. comandante, era isso que eu estava observando aqui, já tentei um contato com o senhor, mudou o número do voo para 9250, aguarde a cópia, Recife. Nada. O Lima, Juliette, Quebec, e continue o táxi agora à esquerda, chame na táxi Lima e fique atento aqui às obras no pátio principal aqui, essa área interditada. O senhor vai contornar o pátio, chama na Lima. Salvador, CAN 3305, posição 06, pistache da Lapa. 3305 da TAM, tá autorizado e chame táxi. Autorizado, senhor, somente chama lá pro táxi, CAN 3305. O 9250, pronto, cópia. O 9250, autorizado Recife, 390 nível, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 19-35, transponder 5554. Autorizado, Xané 6224, chame para o táxi. Camará 6224. O Lima, Juliette, Quebec, prossiga o táxi via Taxi Lima, após primeira direita na Mike e após primeira esquerda na Quebec, chame para cruzar a pista, para continuar o táxi via pista. O Gol 9250, na escuta para cópia. Autorizado Recife, 390 nível, via Peruísque 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida é a Puca, com transição Caju, controle 119-35, transponder 5554. Correto, chame para o posto de acionamento no gate 3, o 9250. Solo Salvador, azul 5001, pronto para o posto de acionamento na posição 8. Autorizado, chame táxi 5001 da azul. Autorizado, chamar para o táxi 5001. O Xané 6224, é um estimado para iniciar o posto? Já, estamos iniciando 6224. Quente. Oi, Juliette Quebec, autorizado o táxi pela pista 17 até o pátio 4. Aguarde um instante, temos três aeronaves, vão iniciar o táxi do pátio principal. A previsão é em torno de 8 minutos para o seu pushback. Salvador, tem 3305, 101 a bordo, 6 horas de autonomia, hotel Natal para o táxi. Ciente, 3305, livre o táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895 e observe o Fokker da Ocean, né? Completando aqui o pushback, o senhor vai seguir o mesmo como número 2. Pelo táxi, pátio, Índia, no ponto de espera vai ser uma torre 1895, seguindo o Fokker da Avianca, 3305. Custo de estacionamento, Rio 98103. Autorizado, Rio 9810, no pátio 3, semitaxi. Autorizado, vou passar com o próprio táxi, 9810. Claro, Rio 972, pronto para a copa de autorização e custo de estacionamento. Seu Rio 5972, está autorizado o Galeão, nível é o 400, via Peruísque 50. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Eudes, para interceptar a Peruísque 50. Controle, 119 decimal 35, acione 5552. Autorizado, Galeão, nível 400, via Peruísque 50. Hora da 50. Da Gael, Leda e outro, pela direita após o palácio. Responde a Rádio Nascimento 152 e controle 199 do final 35 e o Rio 5972 está correto o cotejamento. Informe quando pronto para o puxar acionamento. Já está pronto. Eu aguardo o seu número 2. Temos o tráfego aí da companhia já iniciando. Assim que possível será autorizado. O 934, aguarde cópia, Maceió. Puca. Ah, tá, sim, 624, 76, bordo 20, Salvador. 7, 6224, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. 7, táxi à direita, no ponto de espera 1895, a torre, 6224, boa.